Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Internova. Edição para 17 de julho de 2013. A edição de hoje vai trazer-nos uma seleção musical de luxo que eu, por acaso, gosto bastante. Precisamente por isto, porque é diversa e ao mesmo tempo original. Vamos ficar, por exemplo, com uma música que é bem conhecida de todos nós e que até dispensa concretivas apresentações. Ela aqui vai com o nome de Limonero. Essa música é tudo menos isto, em termos de título, né? Ela é uma das obras compostas por Mozart e eu estava aqui de facto a ver se me lembrava aqui do nome, mas efetivamente não me recordo agora do nome original. De todas as formas, vocês já vão perceber qual é que é. A música. Vamos, isto tudo tocado ao acordeão. Vamos também ficar com Diamonds in the Dew, esta música então que vamos ouvir, aqui tocada por Goffy. Vamos fechar esta primeira sequência musical com Solea Canon. A música chama-se Juan Pachelbel Canon and G em Dó. Aquilo que eu vos posso dizer, esta é mais uma daquelas músicas clássicas, conhecidas, mas aqui tocada por músico, por Solea Canon, é música cigana, não é? Então nós estamos aqui a ouvir uma música de Pachelbel em versão canção cigana, que é, de facto, muito original. São as três primeiras edições de hoje do Nota 7. Thank you. Thank you. já estamos de volta depois de Soleá Canon com uma música de Juan Pachalbel. Antes ficamos com Govi, Diamonds in the Dew, e também Limon, Limoneira, já perceberam qual é que é? De facto é música realmente bastante conhecida então de Mozart. Vamos seguindo com mais música, nessa que é então a última sequência. Aproveito já para me ir despedindo. Mas claro, vou dizer-lhe também quais é que são as próximas três músicas que o ouvinte vai escutar. All By Myself, uma música de facto muito bem cantada, quer por Eric Carmen, quer por Céline Dion, e também muito bem tocada pelo saxofonista Fausto Papetti. Ainda aproveito também, já agora esta música é bem, esta versão é bem anterior à interpretação de Céline Dion. Bem antes, sem dúvida. Vamos também ficar com Mermaid Song, por vários artistas que se juntaram, e que é de facto mais uma música, na minha opinião, muito bem, com esta entrada então a ser fenomenal. Isto tocado ao vivo fica realmente um desafio, não é? Porque os dedos têm que estar constantemente a reposicionar-se. Sem dúvida é um grande desafio. E vamos lá então ficar com Mermaid Song, e para fechar, a música Lúcia, na guitarra de Armic, isto é do hábito, na guitarra de Armic, um nome que dispensa apresentações no que à música instrumental diz respeito. Eu despeço-me por aqui, desejo a continuação de uma ótima tarde, já de seguida os novos parodiantes vão trazer-nos as rapidinhas na brasa. Fique bem, bons jantares agora e até amanhã.